eu te sinto tão distante, mesmo eu estando aqui. Diz que comigo não está feliz, que vai embora e esse é